para o táxi. Tá com 103 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, 3179. Siga para o ponto de espera. Mandou lá 189, Xinca, Xixi, 1020, bom voo. Ah, afirmativo, vai ficar no traverso 6 até a saída do traço, papai do céu. Após o cheque, 2020, fazer o passo da etapa. 3859, prefeito Juliette, portão 3. Fala Salvador, bom dia, 2107, aqui está a Juliette. Solicitou 3-0 para Guarulhos. Bom dia, Azul, prepare a dial e aguarde a chamada. Aguarda. Salvador Ground Ocean S6225 with 88 on board, 3 hours 20 out endurance, alternating Guyana, ready to taxi. Taxi India 6225, and there, tower 118.95, can 81020, good flight. Roger, clear to taxi via India, taxi holding short, 3118.95, 81020, Ocean 6225. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, saída da El, Leda, transição ótima, percebe o uniforme do Zulu 10, brilho uniforme do Zulu no meio. Controle 119.8, transponda 5105. Autorizado 360 para Guarulhos. Da El, Vida Máxima, Atos 1-0, Brinde, Atos 1-0, Transponde 5-1-0-5, Ponto 1-1, sigo azul até a ponta de espera, quando lá a torre 2895, ajuste P20, por favor. Azul até a ponta de espera, alto plantão. Salvador Power, Ocean Air 6225. 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 6225, runway 10. Mike Eco Delta, torre 1-1895, bom pouso. 1895, graças a Deus. Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. Papapapá, Mike Eco Delta, muito bom dia, né, presente. Está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação do 1028. Você pode assinar o 17, agilizando, por gentileza. Da presente, curvando a esquerda para a base pela direita da velocidade, com a marada final, agilizando. Torre muito básico, bom dia, azul 4299, ponto de espera, pronto. Azul 4299, bom dia, mantém a ponto de espera. Manter a ponto de espera, ponto de espera. Seria possível voar Motiva, o TAN 3179? TAN 2, tendo condições de alinhar e decolar assim que é autorizado sem parada? Com certeza. A linha mantém 4299, pista 0. A linha mantém 4299, pista 0. Positivo, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95. Copiou agora, 3179, obrigado, bom dia. O Ocean M6311 está no LS. Ocean M6311, completa com a torre final, 118, decimal 95, copo. 295, bom, M6311. 285. 12545, secundária 12685. 12545, 2085. Salvador, departure control, good morning, Ocean 6225, passing 1600, Arbor Elefa. Good morning, 6225, radar contact and climb to level 320 on Arbor Departure. On our departure, 320625. Eu vou manter a espera. Mike Eco Delta, livre pousou no 7, vento no 30 graus, 099. Delta, abaixado e travado. Azul 4299, decolada ao 57, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Só na controle 198, bom dia, bom trabalho. Poxa, né, 6311, livre pouso na 10, 130 graus, 179. Livre pouso na 0, 639. Seu radar na decolagem, sobe e manter o nível de voo 360 na saída da Elsa. Pode voar direto da Elsa? Autorizado, Dael. Voa, Dael, subindo ao 360, azul 4299. A equipe da Elsa fala o 58, ou acessionar a frequência livre. Então, seu olhinho mantém no zero. Sabe que chamou o solo, por gentileza, faça o check no equipamento, chame novamente. Confio no posto 94. Confio no posto 104. Tio, TAN 3604, que autoridade do chama pronto com o táxi. Tango, decolagem autorizada, pista 10, vento de 120 graus, é lá. Quem que você acha, prossiga? Cafeira, só um minutinho, é o Gideão. Outro, beleza, Vitor. Mar direto Feira. Controle 19-8, transponder padrão. Transponder. Entre o Yankee Serra Serra. Quando pronto, chame Torre 1895, ajuste 1020. Tenho agora, zona 2000. Estabilizado no 1960-2000, ajuste é 1020, reposto estabilizado. Zona 2020, reposto estabilizado no 1960. Salvador de papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, contato, radar na decolagem, sobe e mantém 1900, pega Coral. 1900 da Coral, após a emissão, autoriza direto o Coral. Oi, direto Coral. Tango Tango. 63 e 9 agora, Anjo Juliette. Vai agora, Anjo Juliette. Sant, 3304, solo. Solo, 3304. Seu pushback, aguarde o avião que vai ingressar no flash. Estamos aguardando o piloto. 3-1, siga o Juliette, portão 1. Claro, Juliette para o portão 1-0-1, Oceanema 3-1-1, muito obrigado. Oito quatro, chamou, fala. Tá 3663, vamos ter pushback aqui no guarda 84. Azul 5107, pushback, acionamento do 28. 07, 28, autorizado, chamou, fala, ataque. Chamar ataque do azul 5107. Tá 3304 já autorizado, pushback, finalmente, chama a ponta, táxi. Tá 3663, final de cópia? Não. Autorizado Guarulhos, nível 340, via up Zulu 1-0, bridge up Zulu 1-6, bravo até o Zulu, direto 3, via pós conforme a rota. Recordo 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5193, controle 119-8. Tá 3663, 3 metros correndo, chama a ponta 02. Alfa, prossegue via corredores, reporta Paris em direção ao Ferrari. Eu siga. 1895. 1895, 1160, boa. Azul 4299, centro Recife, frequência 25, 1, secundária 13395.

está com 1-1-3 a bordo, em 4 horas e 20, alterna Ribeirão. Confirmando 1-1-3 a bordo, autorizado ataque via Pátio Índia até o ponto de espera onde chama a torre 1 no 895, continua 90-20. Ah, primo, 13-22, autorizado Pátio Índia, 3859, quilo, confere, guarde minuto 4. Cadê? Avistado, proa de feira, chame o controle agora em 1-9-8, até a volta, se acessa. Boa, até a volta, 208. Linha 35321. 5221, informação que você é aquilo, lá de volta para a copa, número 2 para a copa. Mas para o senhor interessou a saída prevista para algum dia? Arbor Elefa. Arbor Elefa. 3251, pronto, 4. Prossiga. 4, no ponto, espera pronto. Bom dia, tá 3304, alinhar e manter pista no zero. Anima assim na 1-0, 3304. Paulo, Elton 3859. Copia? Não escuta. Cidade Curitiba, nível 360, vetor do Lu 21, até Confins, após direto combo e segue conforme rota. Escola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, LF. Transponder 5-1-5, controle em 1-1-9-8. 0-0-9, direita, 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Sim, combo após conforme plano. Roda 1-0, saída Árvore Elefa, 5-1-5, transpondo 19-8 ao controle, 3-2-5-9. 3-2-5-9, procedimento correto, chama pronto, pushback pela versão 0-3. Reporta posicionando. Quando possível, se chamar de ponto. Estou manivrando o CCR, acabou de estar aqui 0142. O estimado para feira é 1-2-3-0. O 5107, alinhar e manter pista no galo. Alinhar e manter no galo. Então chegou o 1960 na alfa, voltando, só uma resposta. Tinha falado 219, se for, desculpa, é 121 decimal 10, 121 no 1. 219, então obrigado. Pode prosseguir o táxi em frente e chamar o Salomão. Valeu. O filho confere. confere e confirme transporte em firma. Sete Whisky, Serra Tango, autorizado Serra Bravo, Golf Oscar, nível 220, via Whisky 42, até lá para após Whisky 10. Decolada 10, primeira curva à esquerda, no peito de subida Momo, transição Ratata. Transponder 5103, controle em 119.8, torre 119.95, por gentileza confirme o PAT que se encontra aí pelo AB. Motivo, Momo, transição Watata, saída. Saída Momo, transição Watata, transponder 5103, controle 119.8, torre 119.95. São 3304, contato radar, sobra nível 360, saída da Arbor. Gente, 360 na Arbor, 304 radar. Já tenho o solicito decolado a 10 ou 17? Então, decolado a 17, primeira curva permanece à esquerda, na terceira subida, Momo Batata. Decolado a 17, saída Momo Batata. Bom dia, o 9960. 9960, ingresso de LED, portão 06. 06, obrigado. Whisky Serra Tango para saneamento táxi, chama a torre 18195, ponte 2902A. Salvador, atribui 5221. Outra cópia? Afirmo. Cesado, vitória da conquista, nível 200. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa direto pro Lorra, após direto, vitória da conquista. Responde 51 no meia, controle 119.8. Autorizado então, nível 200 para o trip 5221 de Salvador para a vitória da conquista, saída é Árabor, com transição Elefa, decolando da pista 10 com curva direita. O transponder 5116, controle na frequência 119.8. Trip 5221. Trip 5221 está confirmando, após Elefa voa Oplor e após vitória da conquista. Okay, então após Elefa, Oplor e vitória da conquista, trip 5221. Seguimento reto, chama pronto, pushback acionamento, 5221. Pushback acionamento. Já pronto? Afirmativo, já tudo pronto. Autorizado, chama ataque. Livre, chama ataque, 5221. Solo Oxané 6312 para o puxa sonar ponto 5. Oxané 6312 autorizado no portão 5, chama ponto pro táxi. Autorizado portão 5, chama táxi. 6312. com a torre 1895, bom pouso. Torre 1895, obrigado, até logo. Agora, doutor, 24 horas e alterna, Montes Claros. Aqui é o Papa Romeu de November Alpha, tá visual com o campo. Papa Romeo Índio November Alpha, final no 7, autorizado, é forte na curta, baixado e travado de fábrica, November Alpha, o altímetro no 020, 1020, o vento 120 graus, 89. Volta lá na final, Índio November Alpha. A CTR livra frequência para coordenação de tráfego local, considerando pouso no 230, bom voo. Salvador, eu esqueci a tanque da porta do táxi. Chama para o táxi, eu esqueci a tanque. São 3304, chama Recife, frequência 288, secundária 260. 288-260, 3304, obrigado, bom dia. Boa. Para o táxi POB 157, alterna Natal com 3 horas e 40. Já tá aqui a Fátima ainda, teu ponto zero, quando chama a torre 198-95, continuo 90, 20, hoje na M3, 92. Matiu, ele está com ponto 0-285. Equipe 5221 segue o arroz da viança até o ponto de espera, quando chama a torre 1895, altimetro 902. Afirmativo, você vai seguir o avião da viança no ponto de espera, torre 118-95-5221. Identificação, contato radar estabelecido agora, aproximando posição coral, foi mar e chegada mar e reporte ideal. Confirme? Tem alguma previsão? Guardando somente o regulho da Bianca e um ATR daqui passar a cauda, pois será autorizado. Está em disposição. Fábrica, o trem, o vento 120 graus, 109, 107, pouso autorizado, November Alpha. Pouso autorizado, Índio November Alpha. Salvador, boa tarde, bom dia, Oxaner 63, 12.0 da 10. Bom dia, Oxaner 63, 12, pista 10, autorizado a alinhar, decolar, vento 120 graus, 109, altímetro 020. Pelinho, decola pista 10, 63, 12, 02. Azul 5107, chama Centro Recife, frequência 1251, secundária 13395, bom voo. 5221 da Trip, bom dia, alinhar e manter, pista no zero. Romeu, Índio 9 Emeralfa no solo 21, 180 autorizado, libera a esquerda pátio 4, após o 180 é pátio pista livre. Controle Salvador, boa tarde. Oceania 63, 12. 312, chamando controle. Estimativo, bom dia, decolando a sua escuta. Bom dia, contato na decolagem, sobe o 350, saí da PUCA. 350, PUCA, 6312. 6312, 12. Bom dia, Oceania 6311. Das condições para a cópia 360 Guarulhos. Ok, alto e claro, recebendo decolagem autorizada, vento 120 graus com 10 nós, 5221. Decolagem autorizada, 5221. Olha da máquina? Afirmativo. Obrigado. Uno 55 a bordo, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Vou chamar a torre 1895 centímetro 0020. Confirma a torre 18. 118.95. Trip. Trip 5221 no contato radar sobre o nível 200 CDA. 200 CDA Árvore, Trip 5221. Poxa, nem minha querida, não, no pronto, cópia. Salvador, o Papatango e Serra Tango, 04 a bordo, solicita instruções para o táxi. 04 a bordo, táxi autorizado, reporte ingresso pista no 7, Whisky Serra Tango. Autorizado o táxi, vai reportar quando ingresso na pista, Whisky Serra Tango. Tango Tango, serviço a dar encerrado, aproximando a posição coral, mantém o nível de voo 080, chama e Leo, frequência 1201 no bom voo. Tan 3663, aliás, mantém a pistola dela? Também mantém na 10. 6311 na escuta, pessoal. 6311 na escuta. Pronto, copy. Pronto. Frisado Guarulhos, nível 360, via up, pedulo 10, pede up, pedulo 16, na bota azul, direto, 3 via ponte, conforme rota. Falou da 10, primeira curva direita, saída da El, Lida, Mativa. Responde 5130, controle 119, decimal 8. Guarulhos, recolo 10, curva direita, da El, Lida, Bridge, pedulo 10, Bridge, pedulo 16, trava azul, direto, 3 via ponte. 5130, transponde 119, decimal 8, 0, controle. 319. 319, sede da El, Lida, Mativa. A El, Lida, Mativa. Muito obrigado, 319. Se tiver seu reto, chama pronto, pushback funcionamento 01. Chama pronto, pushback funcionamento 01, chama 319. Xanã 6312, Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, um bom dia, obrigado. Vai passar 60 por 50, 34 no 4. 54 no 4, 10 para 2000. Ajuste no 020, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Ok, então, descendo para 2000 com no 020, autorizado procedimento, passar estabilizado 34 no 4. Salvador, o Papa Saguinho. Serra Tango no, na pista 17, pronto. Gente, Serra Tango, só um minutinho para decolagem. Após a decolagem, mantenha a reta até cruzar 3 mil pés, para então iniciar a curva à esquerda, devido ao tráfego e aproximação para a pista 1-0. Da presente, decolagem autorizada, o vento é 1-2-0 graus com 10 nós. Serra Tango. Serra Tango, autorizado a decolagem. Proa, 3 mil pés, após a curva esquerda, o vento Serra. Afirmo, livre decolagem. Salvador, a janela 13, Salvador, a janela 13, bom? Prossiga. É, para o back, eu estou na mente, deixa eu. Guarde minuto, o número 2 no setor. Número 2. Capitão, localizador, trip 5494. 5494, completa sinal patrulha 1895, composto. 1895, 5414. Oi, Salvador, trip 5494, na sua escuta transfer. Papa Tango, Whisky, é a Tango, decolador 33, controle 1198, ao lugar. 1198, Whisky, é a Tango. 5494, porte 4 milhas para cabeceira 1-0, checado o trem. Patral, 5494. Contato radar na decolagem, sobe na saída MOMA, iniciando a curva após 3 milhas e uma aeronave recepcionando o ILS da pista 1-0. Saída MOMA, transmissão WhatsApp, o ISC é a Tango. Após o Tampa Catalina, puxa para o 639? Afirmativa, após o tanque ingressar na Índia, autorizado. Muito obrigado, 639. 3663, chama o Centro Recife, frequência 251, secundária 13395, por favor. 3663, obrigado, boa tarde, bom dia, Tampa. O 5494 na final foi LS baixado travado. O 4-4, pista 1-0, pista autorizada, 120 graus com 10 nós. Autorizado o posto 5494. No 648, desce a nível 050, chegada Mari pro ditado. 050 pro ditado, com 90. Manter. Observe a perna da trip cota final após alinhar e manter hoje a pista no lugar. Após a pista no lugar, 38. Dião no 621, no desce ao nível de voo 060, chegada Bonf. Chegada Bonf, então, 060, Bonf. 5221, chama agora o centro, frequência 125, correção 1288, secundário 260, com voo. Recife 1288, outra 260, grato, bom dia. Salvador, está autorizado o nível 220 para Whisky Serra Tango? Autorizado 220, Whisky Serra Tango. 220, Whisky Serra Tango. Confio para o sol? O 6319 da Oceaneira alterna com o fim. 4 horas e 40 minutos, 67 a bordo. Qual foi o POB, por gentileza? 167, 177. Autorizado, táxi até o ponto de espera via Índio. Quando lá chama a torre, 198, mano. Tem o altímetro 020, Oxa na M3, 191. Via Índio, 895, a torre, 0062. Salvador, bom dia, 5414, Litrona, 6 4 Alfa, quilo 43, quando lá atende o sinalizador, previsto é 04. Alfa, quilo 3859, vento de 120 graus com 10 nós, decolagem autorizado. Iniciando 3859. Bom dia, no 630, seguido ao nível de voo 070 na chegada Mare. 070 Mare. Bom dia, ali aí, manter. Ali mantém, bom dia, 639. Controle? 40, controle 1, 19, decimal 8, boa viagem. 098, obrigado. Controle Salvador, 3859, bom dia, cruza 1300 para o 360. Salvador, 3859. 3859, contato radar, sobre o nível de voo 360, CDA. 360, possibilidade de curva direita na flor de árvore? Curva direita na flor de elefa. Melhor ainda, muito obrigado, senhor. 3859. Chameiro 63, 11, decolagem autorizado, vento é 12, 120 graus, 8 nós. controle, né? Decolado aos 4, 3, controle 1, 1, 9, decimal 8. Tchau, boa viagem. 19, 8, bom dia. Controle Salvador, Oceaner 63, 1, 1, bom dia. Oceaner 63, 1, 1, contato radar, salve o nível de voo 360, 0. 360, solitário Pro de Leda, senhor? Autorizado, direita Leda. Direita Leda, 63, 1, 1. No 1648, desce para 2000, autorizado a final do procedimento, ajuste no 020, reporte estabilizado. Para 2000, vai reportar estabilizado. No 1648. No 630, reduz a velocidade para 2190 nós. 2190 nós, no 630. Se eu puder, Manati, confirma. Voo no 621, no desça para 4 mil pés, o ajuste é o 020, voo Iduna. 4 mil. Agora eu vou na volta, controle Salvador, é o 5 mil, visão da Tito. 221 no controle. Também consegue contar com o centro de equipe, se eu puder passar uma frequência alternativa para o Iduna. O 5221 no tenta frequência 125 decimal 1, secundária 3395. Pode repetir, por favor? 125 decimal 1, secundária 133 decimal 95. Muito obrigado, bom dia. Boa. Precisaria para onde? Bridge para o 6301, senhora? Confio controle. Pro Ocean Air 6311, coordenaria Trode Bridge. Aguarde, tentaremos a coordenação com você. Tente. O voo no 630, número 3, na aproximação, vai seguir o tráfego da companhia de Recife para Salvador, 737-800, se aproximando pelo norte. Atente, no 630, como número 3. Oxa, né, 6311, autorizado o bridge. Boa no bridge, muito obrigado, 6311. O gol 630 vai passar o 080 para 070, pode prosseguir? O no 630 prossegue até 3 mil pés, o ajuste no 020. 3.020 no 030. O gol no 621, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, gol no 621. Tango Isque, Serra Tango, agora chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, obrigado, bom dia, bom trabalho, Isque, Serra Tango. Zanuno 50, 3859. 59-288-260, com centro, bom voo. 288-260, obrigado, bom dia. Siga 5221. Delta, cruzamento, alto. autorizado. Táxi via pós Mike Lima. Na Lima, chame solo em 1219 para prosseguir para a parte 3. Tá, Delta? 21, senta contato na frequência 1272, secundária 124, decimal 55. Estabilizado 648. No 648, completa final com a torre, 1895, composto. 095 para trabalho. No 630, estação do Vitor, mantenha presente pro limite lock. Ok, presente pro limite lock, no 630. Salvador, Torre Salvador, voo no 8, 648, voo no 648, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem, o vento 120, 120 graus, 10, nós, 10, nós, pista 10, pouso autorizado. 120 com 10, está abaixado e travado, no 648 autorizado. 21. 120 é constabilizado na final, no 621. Repórter estabilizado, no 621.